legal! Uma ótima noite para todos vocês que, claro, já se encontram aqui hoje. E mais uma noite de alegria, de festa, de emoção. E o... É o Hobby. Já na Florentina. Valeu, galera do Palio. Bora, Fábio, detona aí. Ali, Fábio. É comigo. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. E agora? Sinto selvagem que invade a sensação de perigo nos... Já. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. Pega meu robô, pega! Pega! Pega meu robô! Pega meu robô! Vai pra direita, pra direita, pra direita! Não, vai pra direita, meu robô! Amiga direita! Amiga direita! Amiga direita! Amiga direita! Isso! Isso! Vem que vem, que vem, que vem, vem que vem! Vem pra esquerda! Vem pra esquerda! Vem pra esquerda! Vem pra esquerda! Vem pra esquerda! Vem pra esquerda! Vem pra esquerda! Vai! Bora centralizar! Bora centralizar! Centraliza, meu robô! Isso! Bem no meio, bem no meio! Parou! Mega Robson! É o Rob! E o show do Rob! A torcida do Clube do Remo tá aí ou não tá? O Leão perdeu, mas a torcida do Remo é fiel. Eles não abandonam o Leão. Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima. E a torcida do Paysandu dá um grito. 3-1 pro Bicola. Quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima. Torcida do Papão, põe pra cima. Cima, pra cima. Já. Atenção, proprietário do Palio, da placa 9288. Chega lá no teu carro, que parece que já levaram três pineja. Já tá só com um. Não é teu, não? Chega lá, chega lá, chega lá, chega lá, chega lá. Meu amigo seu Roberto está aqui com a gente. O patriarca lá do Bertinho Promoções. É o Bertinho do Hobby, né? Isso. Ele, o seu grande amor, está aqui com a gente também. Um abraço para você, valeu. Tá com a gente. Quem é flamenguista, põe a mãozinha para cima. Quem é líder do Campeonato Brasileiro, põe a mãozinha pro alto. Só sei que eu sou líder. The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Dá-lhe número 10. O número 10. Damiso Depósito! Tá aqui com a gente. Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, deixa a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, põe pro alto! E o show do Ruby! Isso! Meu amigo japonês já tá aqui com a gente! Bora! Lucas, Ranieri e o Felipe do Maratão do Gelo, as meninas aqui com a gente também! Tá todo mundo! Todo mundo! Meu amigo Marquinhos, meninos da vila com a gente. Tá todo mundo aqui na área. Um abraço pra vocês também. Valeu de coração toda essa galera que veio curtir com a gente hoje. A domingueira do Repoque hoje. O Celo GBG já tá na área. Tirou meu ar, fiquei sem chão. Dá-lhe meu hobby. No talentinho, quebra de ladinho. O som desse pontinho. Ranieri virou piloto de fuga hoje, meu. Quebra de ladinho. Bora! Pressiona pouco ao som desse pontinho. Fica no talentinho, quebra de ladinho. Vai no quadradinho, quadradinho. Esse pontinho, fica no talentinho, quebra de ladinho. Um abraço pra Célia do Rob também, já está aqui com a gente. Valeu, tá com a gente. O Alexandre Pato e a primeira dama Beatriz. Onda a galera já no robô. O balão já tá aceso. Bora beira mata, tá com a gente também. Cadeira do momento. Que isso, da mulher? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round. Vamos nessa! Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Aí. Já é ao vivo, Japona! Japona! O que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? DJ Fábio, o F10 do Paraná. Bate, se prepara. E chora, meu irmão. Do Marcos Maneirido daqui. Valeu, valeu. Tira de onda, soca, soca, toma, toma, bate, bate. E soca tudo. Alô, Caio. Caio. Bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Choca, choca, choca. Vai começar o combate. Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate, toma. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca. Bora, Carvalho! Bate, bate com vontade. É ao vivo! Isso é Florentina! É do jeito que a gente gosta. Carro da placa JTZ 9288. É um palio, viu? Chega lá rapidinho. Chega, chega, não vai te embriagar, amor. Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga pra. Dá-lhe meu hobby da Florentina. Vamos, Celo GDG! Bora! No grau, grau, só não passa mal. No grau, no grau, no grau! No grau, grau, só não passa mal. No grau, não pega uma bebeca! Se liga! Grau, só não passa mal. No grau, não pega uma bebeca! O número 10. O Henrique passou bolado com duas tchuca na garupa. Já! O Henrique passou bolado com duas tchuca na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra notar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra notar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra notar tua bunda. E vai chamando, vai chamando, vai chamando. Ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Pra Neger um assalto pica, pra Neger um assalto fora. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tromba. E chama, chama, chama. Nossa tromba. E chama, chama, chama. Tropa. Chama, chama, chama, chama, chama. Tropa. É o 57 de xoxota. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. Olha o Robin na floresta, floresta. E agora? E agora? Eu te falei! Jainha Pop também já tá na área! Tá na área! DJ Fábio! O F, então aperta o play F10! Vai, vai, vai, vai! Bora! É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É de lancha, de barco, no chão, no carro, não dá em nada. Piranha, dentro do helicóptero. vai fuder. Vai, vai, vai. Dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. E aí, Ranieri? O Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. Se der pra um, Japona. Um. Tu vai, irmão? Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Calma que eu cheguei. Quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai. Ganhar, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita. Aproveita. Aproveita, aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando não. Bora, bora, bora, vai! O grave faz tum. E aí, Dami José Posse? Bunda dela bate. Bate, bate, bate. Olha o meu parceiro Ciro, rapaz. Bate. Darival tá com a gente, veio dar uma forra hoje pro Fábio. Um abraço! Bunda dela bate. Bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. E o quê? O GG tá tocando e vai começar o combate. Vambora! Vou ver só as que sabem. Vai, acompanha o grave. Acompanha, acompanha, acompanha, acompanha. Acompanha o grave. Vai, acompanha o grave. O grave faz tu. Olha o grave. E a bunda dela. Quem acredita que o Grêmio vai detonar o Flamengo aí, põe a mãozinha pra cima. Quem acredita que o Flamengo vai dar de 5 a 0, põe pro alto aí. Bora! Eu não só acredito, eu tenho certeza. Bora, Ciro! Menos de 3 eu nem comemoro. Bora, bora Bruninho, GDC! Aqui, pai. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Fábio S10 e invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Bora comer! Varai xereca. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei! Oi! Oi, cheguei. A festinha vai começar, menino. Atenção, proprietário do Palio. Vou escolher quem vai. Da placa 92 88, mais uma vez. Se você tá aqui, chega lá no teu carro rapidinho. Cuidado, já. Acho que o cara não tá aqui não, senão ele já tinha ido lá. Cara, gente, tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu. BR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário. Bora, Felipe do Baradão! Festa, e aí, Pato? Comi, bebi, transei, não gastei. Depois! Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de casa, e casa, e casa. Calma, Augusto, não te afoba, Augusto! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Prazer. Alô, Ciro. Deve te caô, eu sinto sua calada. Mano, quando ele na voz. Por essa, meu futuro espera. Bora, bora, bora. Vai lutar novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o Mega Robson. Que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chapulê. Rio. Chapulê. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Meu amigo Maico do Açaí e o rei do cabaré do Flamengo do Jurunas é líder, viu, rei do cabaré? Não dá em nada. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. W Beat que produziu, vai, vai, vai, zula, tranquilo. A gente vai detonando na floresta. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas as ritmo contagiante vai entrar. Gente dela, ritmo contagiante vai entrar. Fala, Irã, chega junto rapidinho na retaguarda. Safadinhas. Evoluiu. É o Robin. 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Mega Robson. Vai brincar, viu, Cris? No tabuzão te faz mexer. E vai mexendo, vai. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. Alô, Bruninho GDC, quem é que tá contigo aí, moleque? Pode começar desse. No tabuzão te faz mexer. Eu dou a casa aqui. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te bora dançar. Manda pra safadinho. Oh, yeah. Malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. Já! Ritmo agressivo, 150 fluir. Isso, Irã, bem baixinho. A gente fica pertinho dos nossos laçadores que se encontram hoje aqui na Valentina. Família Faria já tá aqui no Hobby. Hobby Mega, Mega Hobby Sul. Atenção! Artilharia pesada. Artilharia pesada, vai. Eles vão ter um motivo para fugir. Eles bem que tentam. Sem chance. Bora, bora, bora. Roleio de fogo. E agora? Canhões. Sem clemência. E quem tá solteiro, joga pra cima, pra cima. Cima, cima. Agora vai, agora. E companheiro do seu grande amor, valeu, valeu! Tá aqui, tá aqui! DJ Davidson Mota, já tá aqui, alô Davidson! Esse moleque é velha guarda do Fábio! Seu cabelo te dá bastante. Alô, Wagner! Quero ver o baratão do celular no telão do Rob! 48 horas ao lado! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Ele vai te pegar, ele vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Desafio foi lançado e a favela aprovou. Desafio foi lançado e a favela aprovou. Quero ver o Dames, o depósito no telão aí. Ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Agora, agora. Espera, por favor, deixe. Bora. Respirar um pouco. Alô, Mel. Horses in the back, horse like it's a test. É o Hobby Mega. Como é que é? Alô, Wagner. Isso, esse tem moral com a gente. Prostituta. Ela é. Se ela é, eu não sei. Ai, meu! Meu amigo Cássio, tô nem vindo, já tá com a gente. Ele, toda a galera. Galera! E o rei do cabaré. Bora! Bora, Pato! Bora, fala, Beatriz! Bora, meu rei, bora, meu rei! Você é flamenguinho! Sassocadinha, você tá dando a vento. Sassocadinha, você tá dando a vento. Sassocadinha. E o homem do açaí, hein, Giro? Tá com a gente, mano. Vem tomar esse açaí aí. Vê se é do bom. Toma. Explode o bagulho. Bora, piruzinho, daqui a pouco. Fala o céu, GDG! Prepara três daquelas bacana que tu gosta! Isso! Isso! Daquela Tijuca geladinha! Eu vou tomar hoje uma pela vitória do meu pai Sandu, uma pela vitória do Flamengo e uma pela liderança. Tá tudo agoniado, não tinha forma. Deixa eu explicar, pô! Cabo! E o cara não tem nenhuma camisa pirata do time dele. Vem dizer que o gol tava impedido. Tu é doido? Tinha que ser São Paulino. Até Bambia. Pato, faz o seguinte, Pato! Chama. Vai! M40 da família Bicho da Cabanagem. Cê topa aí, derrega, no sapatinho, vamos fazer uma putaria. No sapatinho, eu e você. Tá chutando nem vendo, viajinha. Ei. Ô parceiro Cante veio diretamente de Recife pra conhecer o Robby. Um abraço! Chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Bora mexer o coração agora! Alô, Maiquinho, meu! E joinha pop, abraço pra ti também! Aí! Mega Robson. Vamos curtir! Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de... Um abraço, meu parceiro Val e a família Farias. Tá aqui com a gente! Alô, Cássio, chega junto rapidinho. Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida. Como é que é? Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar. Chora que eu quero ver, Pode chorar. Chora. Pode sofrer. Carlos Daniel lá de Guaraci, um abraço pra ti também, valeu. Tá aqui com a gente. Ridão. Pode chorar. Best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Meia-noite, todos dormiram. Ficamos só nós. Carvalho da maior falou nessa avenida. Chega perto, não deixe nada pra dentro. Os meus dedos tocam nos teus. Minha boca cola na tua. Meu amigo Leozinho, um abraço pra você, tá aqui com a gente também. Valeu, Leo! A gente vai mexer nos corações apaixonados. Saberem que esse é o nosso momento. Como é que é? Vou gritar pelos cantos. aqui com a gente, valeu! No, no, no, baby, yeah. O Motora Robson, agora, o Painhão, na doideira, o Renan doideira, valeu Renan! DJ Eric espetacular, tá aqui com a gente. Um abraço pra você também. Ele, claro, já tá presente hoje nessa grande festa, festa do Repá, aqui na Florentina. Tira a gente, detona e mistura agora, Fábio. Agora, Fábio. Bora, Ticoro, um abraço pra você também. Banda 007. Meu amigo Wallace Sec, direto do Rio, tá aqui, vai! Não está sendo fácil. Tá difícil, né? É difícil não chorar. Olha as fotos. Quando vejo nossas fotos no meu celular. Lucas! É fácil, lá no Gigi, Vicente, valeu! Eu só penso em nós. Cobiçado? Torno, desliga agora. Felipe! Ouve só. Fábio! E não! Vem me ver. Vem, vem! Eu só penso. E pato é pra se emocionar, pato! Não depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vivo sem você. Amor, eu te amo. E eu? Eu te amo. Só depende, minha filha, só você. Sem você. Na volta tu já sabe. Vivo sem você. Anda a chorar que ela não volta. Olha, rei, não te afoga. Onde é? O Gleice Martins e o seu grande amor. Essa é Robin na veia. Será que vou te esquecer? Segunda, Caribe, tu vai? Bora! Vou insistir. Galera do Palio, só na manhã, mano. Quem comandava na época, Felipe? DJ Emerson Melo e o DJ Fábio. Esse som bate forte em mim. Junto com a mão na direção. E a equipe para o vermelho. Vou amar você. Gira! Bora! Ei, o robô vai te pegar. Jota Salgado, samba pra todo mundo! Você! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci. Você, talvez seja confusão. Bora, Ciro! Tu sabe que é dói. Mas o que fazer? Eu não sei de nada! Sei. Bora, Cássio, tô nem vendo! Nem vendo! Esse roxinho de bebê. Bebe todas. E aí, Lucas? Dá 0 a 0 aqui, mano. Ele já sabe. Bora! E a galera do cabaré. muita onda naquele camarote. Chegava 0 a 0 e saía 5. O mundo nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. 5x0. Sei que tem outra mulher, por isso não tem. Olha o perigo. Me ligar. Ah, se abicorando. Sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. Como é que é? Só sua noite de amor. Não larga! E agora? Largue essa mulher pra ficar comigo. Me fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher. Que eu faço de jeito. Daquele jeito! Largue essa mulher pra ficar comigo. Me fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher. Que eu faço de jeito que ela não sabe. Bora detonando! Ali, Fábio! Deixa comigo! Vai, Fábio! E o Fábio vai tocando, e o Fábio vai tocando. Aqui, aqui, na floresta. Já, já. Bora. Como é que é? Assim. Assim. Ô menino, pode parar que esse negócio de tus, tus, tus, tus. Tus, tus, tus, tus. Pólvora. Tranças que façam me prender a ti. Era isso. Eu sorri, mas eu. O número 10. E agora? Me dei a você. Fui fundo nessa paixão. Um roteiro. Olha o roteiro! Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vai mudando aí. Mais querida e contagiante está no ar. Novo Mega Robson Digital. Mega Robson. Luz. E uma estrutura de som incomparável. Bora pra cima, meu Rob! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais. O que ela quer? Eu falei, calma, amor. Calma. Era, por favor, deixa eu respirar um pouco. E agora? Ela sentou e gostou. Senta, vai! Encostou. Senta, senta, senta, senta. Chamou de amor. Ela sentou e gostou. Senta. Encostou. Chamado de amor. Ela sentou e gostou. Meu amigo skate, um abraço pra você, tá com a gente. Mas é o Fábio Góes, é o grande amigo particular Fábio Góes, também já está aqui presente. E o companheiro do grande parceiro Celo GDG e toda a comitiva está aqui com a gente. Meu amigo Robson, um abraço pra você também, tá do ladinho. Wallace Fantas Vida, cadê o Wallace? Aí o Wallace! Já tá na área. Um abraço pra ti também. Carente, abusado, Loratio, pra do... E o Piru sempre. Sempre traz. Bora, Dames! Bora, Dames! Malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Coisinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho da... O Raniário Lucas, Felipe do Maratão no celular e as meninas. Diretamente da Cidade Nova hoje. E batimos, Jurunas. Vamos, vamos. Mas ele mudou de setor, né, Jefferson? Invadiu o Tapanã agora. Curte a forma. Só te digo, cuidado com ela. Papo reto. É. Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí. Que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica... Meu amigo Pop da Nike, abraço pra você também. Tô... Bora, Pato, Beatriz, todo mundo. M40, valeu. Tá, valeu. E aí, Cássio? Fica tudo senta no meu grau. Ah. Olha as fura-olho. Fura-olho. Quem sabe canta. De novo, amiga fofoqueira. Isso! Deixa isso, se levar, isso. Vou falar de novo. Amiga fofoqueira é a. Sempre tem! Julho, e ela quer sentar no seu. E ela? E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar. Ela que ela vai, será? E ela, e ela, e ela. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Eu acho que vai. Papai do chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Japão na CD. Você não sabe. Guilherme, um abraço pra ti também, valeu. Faz o chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. E o quê? Faz o chupiquete, boca louca no BR. Mais fraco que o JN Santos. Faz o chupiquete, boca louca no BR. JN Santos é o frente do entendeu? E vai fazendo, vai. Chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Tem muita coisa boa pra rolar ainda hoje. É a nossa deitada aqui na Florentina. E a gente vai detonando. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o vai, brisa na vibe do Kevin, o Cres, no tamazão que faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai, brisa na vibe do Kevin, o Cres. E vai mexendo, vai, vai, vai. No PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho. Faça anime sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, abre, fecha. O empresário Heitor Lobo, o Natan Walsh, meu parceiro Sheck. O empresário Luciano da RL Eventos. Já se faz presente com a gente também. Aí, Luciano, um abraço pra você, meu brother. Ele já tá aqui na área, valeu, garoto. Tá só curtindo de boa com a gente. Um abraço pra ti, Luciano. Tá com a gente no hobby. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. E aí? É a floresta! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro não é problema e hoje tem só me fumaça, só os raças que sobe. Xiniga, boy! Mente milionária no corpo de um forrozão. Eu sei fazer milhares da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado. O Guilherme da Motorizada tá aqui no hobby! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito, jeito que tu bate, te bota. Calma, rei. E pira esse rabo gostoso, gostosa. E o Xande gosta. Meu amigo Birubiru, um abraço pra você, tá presente também, valeu! Jeito que tu gosta, te bota. DJ Edgar, Rodrigo, Cacaroto, lá do Cacaroto Sauri, tá aqui no hobby. Inclusive o DJ Chute Eletrizante já tá por ali. Ele tá tomando um escondido. Gira Eletrizante, pra quem não sabe, ele tá meio abatido. Tá meio bagoado, tá machucado o Eletrizante, viu? Todo mundo sabe que ele é remista. Mas é assim mesmo, Júlio. Nem sempre a gente vai vencer, viu? Te digo porque eu tô nessa batalha com o Flamengo há tempos. Sou romântico, safadinho. Mas esse ano, mano. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais. Rogerinho da Brás é longo da beira-mar. Espera, por favor, deixa eu. Deixa. E ela sentou e gostou. Mega Robson. Rebolou pro chefe e me chamou. Senta. Sentou e gostou. O número 10, DJ Fábio. Senta aí! Senta pro papai, vai, senta! Os caras do Barcelona também, valeu! Senta pro papai, toma, só gostosa, pai. Major Esportes. Deixa eu mandar um grande abraço, o cara que toca música boa. Música bacana. DJ Joãozinho. Se faz presente com a gente. Joãozinho, receba os cumprimentos aqui do seu grande amigo DJ Fábio, viu? Alô, Joãozinho! Ele gosta, esse moleque é parceiro. Bora dançar forró, Celo! Eu acho que não dá pra segurar a dor. O Maguinho e o Thiago da Chaveiro. Eu acho que não. Vai, Cássio. Bora, beira, mar. Eu amava pra lhe dar até. E aí? Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida ligado que eu sempre amei. O Marcelo Schifler e a primeira dama Laura com a gente. Minha história, meu laço, meu velho. Vai! Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Betinho Lobato, um abraço pra ti, Betinho! Se for pra viver desse jeito, eu não. Jonathan! Irmão do Madeirito, é até aí? Valeu! O Leozinho, um abraço pra ti também! Égua, bicho, que tu tá aí! Não deu pra ti, né? Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, não assim. Desse jeito não dá. Bora, Deixatinha, tá aqui com a gente no hobby. Um abraço pra você também, meu. Bora misturar eletrizante. Deixei meu cachorro de nome dourado. E a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Minha escola, meu laço, meu beijo. Eu acho que não. Fazer o seguinte, bora deixar do jeito que a galera gosta, do jeito que a galera dá valor. E o DJ Fábio vai tocando pra você. Se liga. Bora relembrando. DJ Renato da Mini Torre, na verdade. E a Jéssica, seu grande amor, tá aqui com a gente. E o Davidson Mota também, Júnior. Pablo e o Cash Chup, Dani. Tá todo mundo! Domingo a gente vai invadir a TF, viu? Meu amor. Esse é o Charles, né? Não me machucou. Não vou ficar. Rapaz. Porque já tenho outro amor. Esse gosta, viu? Gosta de graça. Seus beijos. Bora, Rex. E você nada marcou. Meu amigo, Jason! Esse é velha guarda. Época do Barão Vermelho. Era Barão Vermelho e X8 na época. Tu é doido. Meu amor. Bora! DJ Valdir Eduardo. Meu coração conquistou. Como é que é? Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. DJ Valdir Eduardo. Meu coração conquistou. Bora dançando, vai! Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. O que te quero pra viver? Estava perdida em uma noite e te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Motora Robson! Eu sei que Robson. Minha vida não importa. Painão! Renan Doideira! Em quem pensar quando as... Moleque, dá no um beijo hoje! Bora beber, Moraidão! Moraidão! Então, em quatro frases de confidência. Primeiro, vai! Primeiro, te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Relembra da época! Segundo, que eu não posso esperar que um dia eu viva. Nem fala nada, né? Bora! Terceiro, meu senhor. Bora, Bruno GDC! Tá do ladinho! Outro alguém. E o quê? E quarto, eu sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Se tu não quiser. Um super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Quem eu sou? O peru do lado! Super lado. Pop! Bora, bora! E vai dançando, vai curtindo! Tinha! DJ Fábio, ele detona marcantes pra você! O número 10. Miguel Danado da Kimi! Um abraço, Miguelzinho! Célia do Robel, Célia! Vale! Vale, ela dá valor! Meu dá valor. Grande amor, sou feliz, feliz estou. Como é bom te abraçar e ter você para me amar. Vem, meu amor! Tiro só da picape, grande fã. DJ não pode deixar. Aniele dá valor nessa sequência! Sequência! Sequência! A gente vai voltar escutando esse CD hoje! Tiro só da picape, grande fã. DJ não pode. O rei do açaí ao lado do o outro rei é muito rei hoje. O rei hoje. Rei do cabaré e o Chino. Um, dois, três, bora, vai. Alexandre Pato viaja nessa sequência. Ele até se emociona. Bora, Beatriz. Hoje, segunda, tem Caribe. Vai. Olha, gente, sexta-feira, antivéspera do Chino, na sexta, nós vamos estar na Marina Bay junto com o Super Pop, Robin, o Pop Judinhos, Marina Bay na sexta. No sábado, no Sítios Bar. Domingo é na nossa DF. E na segunda, todo mundo sabe, Caribe. Bora curtir! Giro, giro, giro. Rugue, rugue. E agora eu posso dizer, Rodrigo Céu, melhor técnico de celular do Juruna, essa aqui, aqui. E o melhor da Cidade Nova é o Felipe, sem dúvida. É. Quando eu recordo teus beijos em mim, chego até tremer. Meu bem querer pra sempre é todo Fábio. Eu te juro, meu amor, eu viajo em teus beijos quando estou Fábio. DJ Fábio, como show, de Dijumar e que vem, decolando as passamas. Bora curtir, relembra aí, pra aí, vai, vai. Meu rubi, pra sempre vou te amar, apaixonada por você estou. Eu quero só você vir para os meus braços, vem. Oh, yeah. Você é meu rubi, eu sou de Dijumar. Fábio. Que você quer relembrar, do jeito que você quer curtir, toca mais uma aí, Fábio! E Fábio! Olha, só não vai lembrar daquele antigo amor, tanto do amor novo, pelo amor de Deus, né, Jess? Não vai olhar pra ela e confundir, trocar o nome. tu é doida. Vai! Você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio. Um CD especial na Florentina hoje. Que amor, agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esqueceu, foi? Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor. Não tava nem bebendo, vou até tomar uma água agora. Vai lembrando! E aí? Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E agora? E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar. Daqui a pouco o Gobiçado vai detonar também. Velho Trisante, Jefferson, todo mundo. Na hora do amor. E o meu? Eu me vejo assim, só pensando em você. Bora, Celo GDG, não me abandona. O sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. Nosso empresário Paulinho, os garotos do Red aqui presente. Receba os cumprimentos aqui do 10, viu? Vem pra mim, está tão frio aqui. Frio é? Vem pra cá pra te ver. Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. Alô, Jesus! Sozinho, esperando e pedindo. Eita, pop fechado com o Maradão no celular, valeu! É sucesso. Vai lá mais uma vez aqui. O carro. Aliás, já é outro carro da placa 9997. Dessa vez é um mob. Lá na frente. Do outro tinham levado três meninos. Desse levaram os quatro. Vai lá que o carro tá embaixo. Vai lá que o carro já tá embaixo, meu. E a gente vai detonando aqui. Lá vai, lá vai. Bora, Nicolau! Bora! Bora! E vai curtindo tudo, tudo, tudo, tudo, tudo! Bora, eletrizante! Alô, Felipe! Ele! Felipe, chega junto aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Agora. Sempre. Sempre. Vem, vem, vem, vem. Meu amigo meu e a sua primeira dama Bárbara. Aqui presente também, pode crer. Mas antes disso, eletrizante, o número 10 gosta de mexer os corações. Aquele cara que tá sofrendo, aquela mulher que tá sofrendo, é doido. Aí o cara que tá solteiro vai chegar junto da gata agora. Ah, se eu fosse, tivesse. Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei. E aí? Olha a cara do Cássio. Quem beijou foi ele ontem. Era beijo no uísque, beijo no cigarro. É, mano. É, beijo no poro. Hoje guardei com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Wagner, tu não tem um fly do Pai Sandu aí do eletrizante, não? Tu é doida? Era pra ter. Vambora! E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que me fazem dançar. Nessa canção, ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Não deu valor, tu perde. O meu coração chorou. Como é que é? Bruninho, dá valor nessa sequência. Vai! O que te ofereci eu jamais. Isso é hobby da Florentina. Tá do jeito que a gente gosta. Que lindo. Bora, Carvalho, vem, garoto. Que já existe. Você, você, você. Você brincou com os meus sentimentos. Bora, Cezinho. Alô, Fábio Goss. Eu só queria te amar. Quem deixou aquele amor embora? Canta. Você. Canta bem alto aqui na Florentina, vai. Não deu valor. Isso, tá bonito. Vocês. Não chora que não vale a pena, rapaz. Procura um novo amor que você encontre. Meu amigo Wallace e a primeiríssima dama Jaque dali. Um abraço a vocês, inclusive. Tá chegando o aniversário das loiras da treta. Hot Vibe. E o DJ Fábio. Ele, o número 10. Aí tá lá. Aí você vai saber. Lá na minha Nanineua. Perdeu. Vou deixar bem de mansinho pro Felipe. Vem na manha. Vem na manha. Vem na manha. Vamos agora, vai. Eu quero com você. E o Guia? Viver momentos mágicos. O Dames do Depósito. Cadê ele? Cadê ele? Momentos de amor. Filha, Joãozinho, ele toca essa sequência. Joãozinho, vem cá, Joãozinho. Chega aqui comigo, rapidinho. As nossas vidas. Vem cá, vem cá. Bora tomar uma aqui, você, você. Dance comigo. Repete aí. Um pouco de pólvora. E comigo. É assim. Mais uma vez. É, João. Quero dizer que te amo. Amo você. Bora dançando, bora curtindo! E a festa quando começou hoje? Quando a festa começou. A gente tava triste, né, VIP? Eu estava tão triste. Se tu tava triste, eu não sei. Mas que tu vai ficar feliz hoje aqui na Valentina. Isso eu não tenho dúvida! Dúvida! Dúvida! Olha, quem perdeu o amor procura outro. Pra se falar de amor. Bem alto isso. O quê? Tudo que eu quero é. Sem agonia. Dá-lhe número 10. Eu não me vejo. Vocês agora. Me entregando a outra alguém. canta pra mim que eu quero ouvir. Como é que tu vai mentir pra ela, bicho? Só queria usar a menina. Agora vocês! Canta, Felipe, aí! O outro! A gente procura! Procura, procura, procura, vai! Começado se preparando, daqui a pouquinho ele é subidão, vai, vai! DJ Fábio, ele detona, marcantes pra você! Ah, tu quer? Quer? Eu quero o teu amor, todo só pra mim. Nada é impossível, né, Jaque? É o Wallace! Mas não dá pra viver. E o quê? Só falta você. Celo! Deus te ama e quer. Vai, garoto! Pois não é fácil viver assim. Seja onde for. Epato! E olha! Está junto a manda, mim. Sempre a cada instante. Vido! Por favor, não me trate assim. Andazinho, um abraço pra ti, Andazinha! Tá com a gente! Coração! Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo. Porquinho da Vila, tá com a gente, alô Betinho! Pois não é fácil viver assim. Felipe Cobiçado gosta dessa vinheta aqui, ó. DJ Fábio, ai Fabinho. Como é, Cobiçado? DJ Fábio, ai Fabinho. Vai tocando, Fábio! Já, já, já, já. Espera um dia eu volto. Delícia! Sinto só... Bora, M40, você! É só que não dá mais. Tento te esquecer. Meu amigo Poro já tá com a gente. O Poro e o Bruninho. Faça esquecer de tudo. Bosqueiro ontem. Alô, Renanzinho! Encontro assim. Quem sabe canta, vai! Eu tenho. Matar a saudade. Bora matar essa saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E o quê? Desculpe outra vez. Fabinho Ferrari já tá aqui com a gente. Alô, Fabinho! Um abraço e um beijo pra ti. Não vá, meu grande amor. Deixa eu tocar mais uma que já já tem Felipe. Felipe! Tem que ser rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. Os canibais. É rapidinho! Eu quero ter você de novo. Diz o teu nome. Porque não me diz o teu nome. DJ Fábio. Eu quero te amar e ser feliz. Quem é sincero aqui na Florentina, canta pra mim. Dizer a você. É pra cantar bem alto. Se foi? Se foi. Felipe! Vai preparando o cobiçado, cobiçado, cobiçado! Joga a mãozinha pra cima, pra cima! Cima do pai sendo banho pro alto! Bora! Bora! Só pra te dizer, só penso em você. Não há guia de fogo. Domingo é na resolve a parada. Lá no setor da eletrizante, viu? Júnior, prepara a maniçoba. Prepara, mano. Essa semana, vou nem fazer a refeição da noite. Meu amigo Renanzinho, lá no Príncipe Negro Retorno, está aqui presente. Um abraço pra você, obrigado pela sua visita, viu? Obrigado, meu grande amigo particular, DJ Joãozinho. Olha que a gente tem um carinho, uma admiração, um respeito muito grande. Também se faz presente com a gente. Olha, gente, você que tá a fim de curtir hoje, segunda-feira. Depois da beirada, claro. À noite, Caribe Show! Bora, cobiçado!